Janeiro existiu um grande músico, instrumentista. André Vitor Correia fez um choro e foi todo vagueiro. Estreou o choro na gafieira, mas teve a felicidade de comprar um sapato e o sapato estava apertando no pé. E alguém observou: o que houve com o André, meu Deus, que está sempre parando para consertar o sapato. A outra pessoa disse: não, é porque o André está de sapato novo. Ah, André de sapato novo, ora veja. E a música brasileira ganhou um lindo choro que eu tenho o prazer de chamar novamente o Zé da Velha para nos ajudar a tocar André de sapato novo. Aliás, Zé da Velha, não sei se o senhor já sabe, tem esse apelido porque ele tocava realmente com a velha guarda do Pixinguinha, mocinho, bonitinho, tudo. Tudo bem, tudo bem. Mas existe uma outra versão que Zé da Velha, quando saía tocando com a velha guarda, aparecia uma velha... aquela velha história, né? É porque a Dona Lourdes já está meio cabreira com esse negócio aí.